Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição histórica do Homem Groover. Bom, para você que não tá entrando aqui com a gente agora, tá sentindo falta do sol. Bom, dessa vez o sol não pôde vir. A gente tá gravando hoje, no período da tarde. Eu sou José Calazans e ao meu lado está... Arthur Araújo. E aqui à minha frente está Liliane Ferrari. Liliane, muito obrigado por estar presente com a gente. É uma honra ter você aqui durante o nosso programa. E eu queria começar pedindo para te apresentares. Porque assim, quando eu fui atrás para entender o currículo da Liliane Ferrari, eu vi, nossa, ela já fez tanta coisa nessa vida, tanta coisa legal... que eu não sei como te apresentar. Então, como que eu posso te apresentar para a nossa audiência? Ai, gente, que maravilhoso. Eu também tenho muita dificuldade de fazer a definição, né? De me colocar dentro de um escopo, de um... assim, é tal coisa, faz tal coisa. Porque eu acho que a gente é muito múltiplo, né? E essa multiplicidade que faz a gente ser a gente também, né? Então, eu trabalho com consultoria hoje. Já faz 10 anos que eu tô realmente como consultora, passei por algumas agências em São Paulo, como a Live Edge, que é a que eu destaco mais, porque eram só projetos especiais, e uma agência realmente de pessoas muito novas e muito cabeça, assim, aberta e voltada pro mundo e pro mundo digital, que era onde eu tava. Eu sempre, desde que surgiu o digital, eu tenho um blog, né, desde 2001, eu falei que eu tô tirando um sabático do blog, porque cansa, né, gente? É 16 anos fazendo, né? Cansa, porque a gente dá um... Porra, cansa, cara. Cansa. Eu tô falando uns 10 anos, ainda não cansei, né? Mas deixa eu te falar o que me cansou, pra ser bem, bem, bem verdadeira, assim. Me cansou um pouco a dinâmica do... Hoje eu tenho que botar conteúdo, sendo que eu tava vivendo uma vida, assim, filha pequena, voltar a ativar meus canais, meus clientes e tudo isso. Então tava uma coisa meio que, peraí, qual que é o meu foco hoje? Meu foco é trabalhar tudo isso aqui do digital para os meus clientes. Então, eu não quero mais que meu cliente me ache pelo meu blog, onde eu falo várias loucuras, né? Não que eu não queira mais dizer as loucuras, porque eu tô reformulando e dentro da minha reformulação eu vou colocar o arquivo inteirinho do meu blog desde o primeiro dia do primeiro post. Então, se a pessoa quiser entrar lá e ler, ela pode entrar e ler. Mas o que eu não quero mais é que quando ela entre no Google, a primeira coisa que ela veja é meu blog. Então, assim, ela já me tira, tipo assim, meu, que mina louca. E eu quero um pouco, porque, claro, gente, tô falando de mundo corporativo. Se não estivesse falando disso, não existia LinkedIn. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm uma expectativa de um consultor, elas têm uma expectativa do seu trabalho, e eu quero muito alinhar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, com a expectativa do meu cliente, né? Para pagar os boletos, né, gente? Como eu falo sempre. Antes da gente começar a abordar um pouquinho, eu gostaria que tivesse um pouco da fala de alguns projetos e marcas que tu acabaste atendendo, para nossa audiência conhecer um pouco melhor de como tu... Bacana. Como tu, hoje funciona o teu trabalho como, digamos assim, consultora. De consultoria. Então, o trabalho como consultora é um trabalho bem desafiador. Tem pessoas que acham e falam assim, nossa, deve ser uma delícia ser consultora, porque eu não tô no dia a dia mais da marca, né? Eu tô num processo que é olhar de fora, levar para eles aquilo que eu vi, propor mudanças, né? E deixar que eles façam essas mudanças. Então, só que muitas vezes eu tenho que chegar numa empresa, numa marca, e olhar para eles, e olhar para a pessoa que faz aquilo e dizer, não tá bom, não é o caminho, isso aqui não tá legal, precisamos mudar. Então, eu tenho casos que as pessoas levam muito pro lado pessoal. E eu não tô lá para apontar ninguém, né? Esses dias eu fui fazer uma consultoria que o cliente convidou o fornecedor, ele tem dois fornecedores de mídias sociais, né? Na verdade é um de mídias sociais e um da parte de e-commerce, né? Que faz a parte mais de site. E aí o que eu percebi, né? Eu não sabia que os caras iam estar lá, mas para mim também não tem problema nenhum. E eu tinha feito todo um diagnóstico propondo coisas novas e apontando todos os erros, porque é o meu papel. E aí eu saquei que os caras estavam lá, senti que um ficou meio assim, né? E aí eu falei, olha, eu acho que vocês, enquanto fornecedores, deveriam agradecer o cliente, com o cliente na sala, eu falei isso. Porque é uma situação difícil de atravessar. Vocês deviam agradecer o cliente, porque ele tá propondo que vocês venham aqui me ouvir. Ele tá pagando o meu trabalho para eu vir aqui ajudar que você melhore o seu fornecimento de conteúdo para ele. é sinal de que o cliente quer continuar com você. Porque se ele não quisesse continuar com você, ele não ia te convidar para estar aqui. Então, essa sala onde a gente está fazendo essa reunião, onde está o cliente, você e eu, é como se fosse uma sala de terapia. Se a gente for aqui e não falar dos nossos problemas, a gente vai falar quando? Quando que a gente vai corrigir o que a gente está fazendo? Quando a gente vai ter essa honestidade de entender que, cara, não é, nada é perfeito, mas vocês fazem coisas boas, que vocês podem continuar fazendo e ainda fazer mais disso. Mas é uma situação difícil, né? E as pessoas acham que é fácil, né? Porque eu chego lá e chega lá, fala e vai embora, né? Delícia, Lili! Paga só pra falar, né? É, paga pra falar, como se eu não tivesse ficado dias e dias olhando aquela conta, entrando, mergulhando no segmento, né? Então, por exemplo, Nanai Resort é um cliente meu recente, que eu tô fazendo trabalho, eles estão entrando agora num ritmo, né? De publicações, um pouco do planejamento que eu fiz. Outra marca que eu trabalhei, né, que foi C&A, que a gente tem o case do Confio Que Eu Vou, que é perguntas e respostas, e a gente mapeou mesmo as influenciadoras, quem eram essas pessoas, para entregar para a marca realmente alguma coisa que faça sentido para ela, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, porra, um cliente tipo C&A, ele não tá preocupado se vai vender mais brusinha, né? Vai vender brusinha mais na loja. Ele... Efetivamente, ele não tá ali ligado naquilo, mas ele tem que performar. E eu sempre, talvez porque eu sou muito ligada à minha família, que todos são comerciantes, eu não falo, meu pai nunca falou a palavra empreendedorismo. Assim, meu pai teve restaurante, farmácia, perfumaria. Meu pai nunca falou a palavra empreendedorismo. Meu pai simplesmente se achava um comerciante, um cara que tinha olho. Ele via um lugar e falava, aqui vai dar um restaurante, ali vai uma farmácia, ali vai não sei o quê. E eu sempre também trabalhei nas lojas, ficava na loja, ficava na farmácia e tal. E a gente telefonava, na época, assim, no WhatsApp, né? Você ligava um pro outro e falava assim, você já abriu o caixa? Você já vendeu? As pessoas se ligavam antes, né? Se ligavam, telefonavam, né? Tinha que fazer isso, né? Pode parecer estranho, né? Mas a gente muitas pessoas atendiam o telefone. Então, eu acho que é muito legal isso, assim, quando você, sei lá, começa a perceber que você precisa performar. Você precisa vender, não é porque é a C&A que eu não tenho que performar, então eu vou ter que escolher as melhores meninas, as que têm o discurso mais alinhado com a marca, né? Sempre com muito cuidado. Eu nunca conheci o seu C&A, senhor C&A, o dono da C&A. Não existe uma empresa de capital aberto, mas às vezes eu trabalho para marcas que eu conheço o dono tá aqui na minha frente. E eu sei, cara, que a gente precisa vender, que ele precisa pagar os funcionários dele. Eu me preocupo, eu já tive um cliente, gente, é muito maravilhoso, não posso falar o nome, mas é uma marca pequena. Que eu fazer uma consultoria pra ele. Não, pode, aqui pode falar o nome, a gente coloca um pizinho aqui e tal. Inclusive, pi, palavrão, o cliente. E aí, palavrão, fica à vontade pra falar. O cliente pi e ele me pagava, eu ia lá duas vezes por mês. Era como se fosse uma personal trainer, tá? Então eu ia lá, eu já tinha feito planejamento, mas ele gostava muito de mim, ele queria que eu continuasse indo e tava quase uma codependência, porque eu via que eles não faziam as coisas que eu pedia. E eu tava preocupada, porque se eles não faziam, eles não vendiam. E eu ficava preocupada, como ele vai me pagar? Como que ele vai me pagar? E ele não tava preocupado não, cara. Mas eu tava preocupada. Tipo, eu chegava lá e dava bronca no dono da marca. Do tipo assim, cara, por que que tu não fez isso? Como é que você deixou passar essa tarefa? Ou como é que você não demandou isso? A coisa precisa acontecer, entendeu? Mas é muito porque eu acho que é uma coisa da minha família, do tipo assim, bater o caixa, tem que vender, o que, que você vendeu hoje, o que, que você conseguiu fazer, porque, né, eu acho que é um pouco disso. A gente trabalha com empresas, na maior parte das vezes. Empresas têm como princípio intrínseco terem lucro, por mais que elas tenham um propósito. O propósito é uma coisa, ter lucro é outra. Ela pode ter um propósito extremamente maravilhoso, firme, seja lá o que for, mas enquanto empresa ela precisa faturar, ela precisa vender. Então eu acho que as marcas às vezes estão meio patinando nesse sentido, porque parece que ela acha que se ela tem um propósito, ela é meio ONG, né? E não é isso. Ela pode ter um propósito e ela pode ganhar dinheiro com isso também. É interessante essa tua fala, porque a gente percebe não só na questão, tu falou, deu o exemplo do cliente, que às vezes parecia não se preocupar, mas também tem um profissional que queria um discurso de que esse não é o meu papel. Ele tá vendo que ele pode ajudar ou interferir. Não, Ele só até comenta às vezes, olha, se fizesse tal coisa aqui, podia aumentar as vendas. Mas não é o meu papel. Meu papel aqui é só fazer a marca ser conhecida. E eu já ouvi isso da boca de vários profissionais de comunicação. Eu só faço comunicação. Eu disse, não tô entendendo o teu conceito de comunicação, mas tudo bem. Mas eu não preciso me preocupar com a venda. Eu acho estranho isso pra caramba. Eu também acho muito estranho. E isso tem muita cultura de agência de publicidade que faz muitas ações, então tem cliente rico, né, gente? Clientes milionários e tal, verbas milionárias. Então, o povo pira, cria coisas que não chegam a lugar nenhum, que não performam em nada, que essa história do branding também, né? Eu acho que ela vai até um limite. Eu acho que é muito possível você construir a sua marca, não ser desesperado por, sabe assim, se eu fiz essa ação, tem que vender esse aqui. Não é exatamente isso. Mas não pode estar totalmente desconectado. Porque senão vamos trabalhar para uma ONG. E mesmo uma ONG, que outro dia eu fui para BH e eu dei aula e tinha um grupo de 6 pessoas de uma ONG e eles estavam lá, cara, a gente precisa vender que as pessoas patrocinem as crianças. Isso é uma venda. Isso também é você tentar, é performance, né? Não é só a empresa que precisa vender. O cara que tem uma ideia e precisa vender apadrinhamento de crianças, no caso, para poderem fazer escola e terem saúde e tal, é uma venda. Eu falei pra ele, gente, isso aqui não tem nada de diferente do que vocês fazem. Mas eu acho muito louco isso, porque se afasta muito do objetivo, né? Então, pra que tu montou essa empresa? Isso realmente é uma miopia do que é a nossa função, né? Mas assim, tu tocaste em alguns pontos que eu percebo muito que é sobre maturidade de empresa. E nesse sentido, a gente tá num momento hoje onde se utiliza o trabalho de influenciador para divulgação de marca, e muitas vezes, como tu falou, em algum sentido simplesmente não leva a lugar nenhum. E a gente olha até a contratação desse influenciador passando por esse sentido. Mas acho que antes de a gente entrar em termos de influenciador, eu queria que a gente começasse a definir para ti o que é um influenciador. Tá, para mim um influenciador é aquela... Desculpa, eu defini para ti, não é que você definisse para a gente, tá? Não entendi. O influenciador é aquela pessoa que ele ou tem um conhecimento específico, ou ele tem um estilo, ou ele tem um carisma, ele tem alguma coisa ali que ele consegue atrair pessoas em volta dele. E eu não estou falando de quantidade de pessoas, eu estou falando que ele consegue trazer para si algumas pessoas e ele consegue provocar movimentos. E isso é uma coisa que vem desde sempre, vem do offline, como eu falei, eu trabalhei na TV Manchete. Quando trabalhei lá, eu era produtora, eu era iniciante e eu via os jornalistas recebendo coisas. Eu via convites, né? Então isso sempre aconteceu. Isso que os influenciadores hoje fazem, de ganhar presente ou de ir para um evento patrocinado e tal, isso sempre aconteceu com as marcas, só que era primordialmente jornalistas ou pessoas que trabalhavam na área de entretenimento que recebiam esses convites e usufruíam dessas histórias todas que as empresas ofereciam. Hoje, a coisa está muito mais pulverizada, né? Então você tem muito mais agentes, operadores individuais, igual fala a editora de uma revista americana. Ela não chama de influenciador digital, ela chama de operadores individuais de mídia. Porque são pessoas que estão ali sozinhas fazendo o seu negócio. Então, era muito mais fácil para um cliente fazer um anúncio, ligar para a Editora Abril e falar: oi, Editora Abril, tudo bem? Quais revistas femininas você tem aí? Ah, tenho essas. Anunciei para mim. Era fácil. Hoje não é assim. Hoje ele tem que ir lá... Era quantificável, né? Ele tem que ir lá fazer um mapeamento, escolher, né? Perceber se essa aqui fala com o público dele, se essa aqui não tem audiência redundante com outro. Mas você tocou num termo na hora da tua pergunta que eu gostei muito, que foi da maturidade das empresas. É extremamente importante a empresa entender que para ela fazer um trabalho com influenciador digital, ela tem que ter feito outras coisas. É como se eu fosse querer fazer um telhado numa casa que não tem parede. Como que eu vou erguer um telhado? Ou eu falo, não, vamos botar dois bambu aqui e a gente ergue um telhado. Vai cair. Então, existe uma consultoria chamada eLife. Ela tem muitos materiais incríveis. E a eLife, ela fez um estudo sobre a maturidade digital. Alô, Fátima Silana, querendo você aqui. Ah, muito bem, né? Muito bem, fica o convite, né? O que que acontece ali? Ali eles traçaram um passo a passo, que é quase que a linha do Darwin, sabe? A linha do homem virar homo sapiens. entendeu? Só que ali é o seguinte, primeiro, que estágio que a marca tá? Você tem os canais? Você alimenta os canais? Você ouve as pessoas? Você monitora? Porque para chegar no influenciador, gente, eu podia muitas vezes tá ganhando mais dinheiro se toda pessoa que me ligasse, mandasse mensagem dizendo que quero fazer uma ação com influenciador digital, eu fizesse. Mas eu questiono o cara, às vezes, em coisas que ele volta para trás umas 10 casinhas. Eu falo assim, peraí, você quer fazer uma ação no Instagram? Como é que tá o Instagram da tua marca? Ninguém alimenta, parado. Você tem ferramenta de monitoramento? Porque você tá demandando que eu compre 80 posts, isso vai gerar uma movimentação. Temos monitoramento? Não temos. Tem alguém para acompanhar em tempo real, para poder dar like, falar, responder essa pessoa? Não temos. Começa a trabalhar. Então eu falo, volta umas casas, faz um planejamento, alimenta teu Instagram, faz ele existir. Depois disso a gente vai construir, porque senão eu vou remeter o influenciador para onde? O cara vai, faz ação, bota arroba do cara, as pessoas chegam nele, ah, mas essa conta tá inativa. Como assim? Gente, parece que eu tô falando uma coisa louca, mas não é não. Isso é o mais comum do que a gente pensa, porque o que acontece hoje, né? As pessoas hoje se informam demais. Eu acho que existe um excesso de informação, e que é bom. É bom a partir do momento que eu consigo também triar essas informações, porque quando a gente recebe muita informação e não tem esse processo de maturar e de decantar a informação em você e entender o que aquilo presta para tua marca ou não naquele momento, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas saindo por aí porque elas ouviram falar que é importante ela contratar uma blogueira. Aí ela não sabe. Nem porque ela não tem presença digital, ela não tá lá e ela simplesmente chama a blogueira. Tá, mas como é que você vai contratar essa pessoa? Vai ser paga? Vai ser relacionamento? Você vai fazer uma permuta com ela? O que, que você vai querer de volta? Ela não sabe. Mas nesse excesso de informação, ela recebeu um dia informação de que ela precisava ter uma blogueira, alguém de influenciador digital. E foi por isso que ela foi atrás. Mas tu acha que também nesse sentido ela também não sabe o que ela quer do seu próprio negócio? Por exemplo, não só de saber de quem contratar, mas de saber do que ela quer para vender, ou do seu volume de vendas, ou se ela tem, às vezes até do seu próprio ponto de venda, se é o ideal para o seu negócio. A maior parte das minhas consultorias para micro e pequeno e médio são consultorias que eu até brinco na minha casa e falo assim, isso não é uma consultoria de marketing digital, de comunicação digital. Isso aqui é uma consultoria de negócio. Porque esse negócio está mal posicionado. Vou te dar um exemplo. Uma menina sozinha, recém-mãe, montando um negócio lá, lojinha virtual, um monte de produto, me procurou, quero uma consultoria, não era de São Paulo, quero, vou para São Paulo fazer com você. Mandou todos os links, eu comecei a estudar o que ela tinha lá e comecei a ficar desesperada. Porque eu comecei a olhar e falar, cara, não tem mídia social que vai dar jeito nisso aqui. Não tem comunicação digital que vai dar jeito, porque o negócio dela precisa de uma reformulação de mix de produto. Ela precisa mudar, esses produtos não tem nada a ver, esse produto dela é legal, por que que tá misturado com outro? E aí quando ela chegou, ela era bem jovem, e eu virei pra ela e falei, ó, você tá disposta a ouvir algumas coisas? Eu vou te dizer um negócio, para de vender essas coisas aqui. Foca nesses produtos. Ela tem produtos que são muito da onda do Instagram, tipo assim, o unicórnio, a sereia, o arco-íris, e misturado com coisas que não tinha mais nada a ver, uma caneca, uma bolsa, sei lá o quê. Um mix de produtos muito variado, que não tinha muito a ver variado. Provavelmente com a audiência dela, né? E outra, eu pensei, cara, vamos aproveitar essa sazonalidade, tá tendo, assim, uma procura muito grande por coisinhas de unicórnio, coisinhas de sereia, e esse arco-íris, e coisas instagramáveis que a gente fala, né? E ela falou pra mim, ó, eu tenho esses produtos. Falei, continua vendendo no offline, ela disse que ela vendia no condomínio, né, que ela mora. Continua vendendo no offline, mas na tua loja online, você tem que fazer um novo mix, você tem que trabalhar de uma forma diferente, você tem que comprar outro domínio, esse domínio não diz nada, sabe? Então assim, eu vejo que muitas vezes é o negócio da pessoa que não tá bem estruturado, que ela tá dando tiro pra todo lado, e por quê? A pessoa assim, entra num desespero, que você fala, meu, eu preciso ganhar dinheiro, vou dar tiro pra todo lado, porque ela acha na cabeça dela que é mais fácil ela vender 1 milhão de produtos, que ela vai ter 1 bilhão de chances. Mas na verdade não. Toda vez que você segmenta e vende um produto só, você tem muito mais chance de vender, né? Tem o paradoxo da escolha. É uma teoria muito legal, que é quando você escolhe, você tem três coisas para escolher, você escolhe uma, você se sente menos inseguro do que se você tivesse 100 produtos e escolhesse um. Porque quando você está em 100 produtos e escolhe um, você deixou 99. Quando você tem 3 produtos e você escolheu, você deixou 2. Então eu percebo que as pessoas saem querendo dar tiro para todo lado, só que na verdade, se ela segmentasse numa coisa única, em São Paulo tem uma moça que ela vende um tipo de torta doce. Só um tipo de torta doce. Uma torta bem legal, uma torta que chama Banoffee Pie. É uma torta que dizem que é inglesa e ela tem um creme, tem uma banana, tem um doce de leite, mas é uma torta muito diferente e parece que não é muito fácil de fazer. Não sei cozinhar doce. Então, ela se especializou nessa torta. Ela não tá preocupada com a pessoa que fala assim, ai não, mas eu não gosto de banana. Ai, então pra quem não gosta de banana, eu vou fazer com a manga. Não, se você não gosta de banana, você pode comprar um monte de outros doces de outras pessoas. Então... Ela segmenta o seu público pelo produto que ela, exatamente, que ela oferece. Exatamente. Então, eu vejo que algumas empreendedoras, alguns empreendedores estão ficando um pouco mais perspicazes nessa coisa de entender que ele não vende para todo mundo. Todo mundo. Não existe todo mundo. Assim como não existe ninguém. Aí ninguém mais vê TV. Todo mundo vê TV, meu amor. Todo mundo. Todo mundo também não. Aliás, eu me lembrei que tem o texto do Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. É maravilhoso. Já foi dentro de vestibular aqui em Berlim. Vestibular, eu também estou em vestibular. Que Alto da Barca do Inferno, o que que é? Um barco indo pro inferno. E quem tá no barco? Todo mundo e ninguém. E tá rolando uma conversa entre eles. Magnífico. E chega no final, você descobre que não existe todo mundo e não existe ninguém. Aliás, o BuzzFeed outro dia teve uma treta com o Milton Neves. O Milton Neves parece que fez um comentário preconceituoso sobre o futebol feminino. E aí o BuzzFeed fez um post e dizia assim, ninguém gostou do que o Milton Neves falou da seleção brasileira de futebol, uma coisa assim, feminina e tal, tal, tal. O que que aconteceu no Twitter? Milton Neves foi lá responder o tweet do BuzzFeed. Todo mundo quem? Minha audiência amou. Minha audiência tá aqui me mandando mensagem até agora adorando o que eu falei. Então naquela hora você fala, pá, né? Eu acho que, voltando para a questão do negócio, segmentar é a melhor coisa. Entender que você não vende para todos é a melhor coisa. Entender que você não vai agradar todo mundo é a melhor coisa, sabe? Você vai ter um diálogo muito mais certeiro do que falar de uma forma genérica com todo mundo. E essa falta de foco acaba influenciando na própria ação com influenciadores, porque... Se a marca não tem um caminho, um conceito próprio, ela vai pegar quem? Quem tá no topo. Porque, tipo, quem é que mais combina com a marca? Ah, não tem uma pessoa que combine com a marca. Então vê a pessoa que tá no topo e contrata ela pra ver se ela traz alguém pra marca. Se ela traz, tipo assim, de reboque, né? É. Ela traz alguém pra tua marca. É muito louco isso, eu acho, sabe? E eu brinco, eu falo assim... Gente, tem tantas pessoas no mundo, né? Micro-influenciadores, que é um termo que está se usando muito, mas que assim, gente, sinceramente, sabe? Às vezes eu fico vendo e eu penso assim, o quanto a gente, no nosso discurso de profissional, é desprezado dentro de agências, dentro de clientes. Quando você chega para um cara e fala assim, o pequeno que dá resultado, aquele local que deu resultado, aquela grande não trouxe tanto resultado. Ah, não é possível. Aí... Isso era falado em mesa de agência em 2010, em 2011, ninguém ouvia, todo mundo queria fazer com os que tinham milhares, milhares, bilhares de seguidores, milhares de likes e tudo. Eu acho que isso era até bem, bem mais anterior, você já fala nem da blogosfera, né? Muito nós mais anterior! Que, a gente dizia, olha, vocês estão escolhendo blog ainda como se escolhe mídia. Isso, com pensamento que é pior ainda, que é do tipo assim, alcançar a massa, mas isso não é pra massa, meu anjo. Isso aqui é pra nicho, é pra conversas segmentadas, né? É aquela coisa, né? Cara, é muito mais fácil eu falar de um assunto com uma linguagem específica que ele vai querer me ouvir do que eu ficar falando de um monte de coisa e ele não querer ouvir. Aí o que aconteceu agora, questão de um ano e pouco? Tem empresas de micro-influenciadores. Começaram a se falar em eventos internacionais, em relatórios de tendência, das micro-influências, que sempre existiram, gente. A vizinha que você tem, que tem 4 filhos e faz 4 festas de aniversário, ela é a melhor pessoa para te indicar quem faz um bolo. de festa de aniversário, porque ela faz 4 festas ao ano. Eu faço uma, porque eu tenho uma filha só. Então, essa micro-influência que sempre existiu, né? Dentro de casa existe influenciador, dentro da tua casa existe quem influencia mais o outro, né? Existe isso. A partir do momento que grandes estudiosos, no caso das mídias sociais ou mesmo das empresas que fazem relatórios de tendência, agora tem micro-influenciador, agora eles aceitam, agora eles acreditam na gente, que tem que contratar. Mas acaba de uma certa forma. Eu fico feliz porque pelo menos um dia as pessoas acordaram para isso, mas ao mesmo tempo me dá um sentimento do tipo assim, cara, nós estamos falando isso há anos. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não aguento mais falar, gente, que é identificação daquilo que é publi editorial. São anos que a gente está falando isso. Se é publi editorial, é publi. Por que não usar isso? Por que não avisar a tua audiência? Por que não ser transparente com todo mundo, né? E ainda assim, hoje as pessoas discutem. Eu vi um relatório outro dia de um veículo dizendo assim, ai, quando a postagem é identificada como publi, ela tem menos like, menos engajamento e tal. Tá, querido, só que isso não é uma opção. Isso não é uma coisa discutível. Como é que ela... Eu falo assim, isso não é uma coisa negociável. Isso não tá nos termos da negociação. Eu acho até que muitas vezes não se leva em consideração, por exemplo, que quando a gente acaba um programa que tu vai ver um comercial, tu também muda de canal. Né? Claro! E é como se fosse pro relacionado a influenciador, quando se identificasse um público editorial, é como se eu tivesse apagado da minha mente que isso sempre existiu, né? Sim, com certeza. E aí a gente entra em outras coisas de relatórios de tendência, né? Que é a era da transparência, o quanto a geração aí, millennial, gosta da verdade e tal. Aí você fala, bicho, como assim? Pera, não tá batendo. Não tá batendo, porque tu é millennial. Tu diz que gosta de transparência. E você não identifica o público? O que tá acontecendo aqui? Tem um problema aqui nesse meio de campo, entendeu? Então alguma coisa tá errada. Eu sempre faço esse questionamento, sabe? Uma coisa que eu vejo muito em relação a esses estudos é que às vezes as pessoas não param pra estudar o estudo. Fica até estranho falar isso, mas tipo, pulou uma coisa na tela e compartilha, pulou outra, compartilha, mas tu nem terminou de refletir sobre o primeiro, pra ver até que ponto isso pode ser útil pra você, e já tá aderindo àquilo, e 2, 3 dias depois aderindo a um estudo completamente oposto. Que coisa maravilhosa, porque a gente não falou nada antes disso aqui, né? A gente tá sentado aqui agora falando disso, mas eu trouxe nas minhas leituras de viagem, sabe o quê? Eu falei, eu fiquei até com um pouco de vergonha, mas eu trouxe o relatório da Fjords, que é da Century, 2017, eu ainda tô terminando de ler ele. Eu já tô terminando de ler o 2017. E detalhe, no 2017 ele tem um capítulo que ele fala assim, conversações são as novas interfaces. Eu queria levar isso ontem até pra palestra do RD, mas é que era muito conteúdo, não ia dar tempo. Mas assim, eles falam ali claramente no relatório de 2017, que eu não tinha terminado de ler, gente. Porque é um calhamaço desse tamanho, entendeu? Você tem que ler muita coisa. Eu tô lendo ontem e falei, cara, conversações são as novas interfaces. As marcas têm que buscar interfaces de conversa, interfaces onde ela traga a pessoa para cá e converse, né? Então, é isso que você acabou de dizer. A mania de compartilhar, ou ouvir aqui o galo cantar e sair falando ali, só que ele ainda nem viu se aquilo tem viabilidade para ele. Ele ainda nem viu se aquilo realmente faz sentido, né? Eu acho que, claro, é super importante a gente estar ligado em muitas coisas, assim, e conforme a gente vai trabalhando na área, a gente vai pegando, não sei, é aquela coisa feeling, tipo médico de PS, sabe? Médico que trabalha no pronto-socorro. Ele tá lá, ele vê um monte de doente entrando, um monte de fratura, um monte de coisa. Quando ele bate o olho, ele já sabe, né? Eu acho que é isso que vai dando na gente. A gente vai tendo uma experiência, uma prática que faz você olhar para aquele cenário e isso aqui vai para frente. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida é de ter, tipo, comprado o primeiro publi de vários influenciadores. De ter levado para evento várias pessoas que bombaram depois. Que foram depois do evento para outras horas na Globo, entendeu? Que foi, depois do evento foi capa da Galileu. Por quê? Mano, você olha, você fica vendo, esse cara é bom, cara, esse cara é bom. Só que sabe o que existe muito na nossa sociedade? Existe uma coisa que é assim, de modo geral em tudo. Peraí, vamos ver se pega. Vamos ver se algum grande mostra, porque se algum grande fizer, eu vou fazer também. né? Eu até brinco às vezes com os meus alunos, eu falo, se tua marca não tem dinheiro, meu amor, não tem problema. Você fica olhando o banco. Banco sempre tem dinheiro e banco sempre pesquisa. Então o banco fala assim, ai, vamos entrar no Medium, entra também. Porque alguém já pesquisou lá, já viu que aquela plataforma é legal, é importante estar, vamos pra lá. Ah, olha pra o quê? Pra quem tá fazendo alguma coisa e tenta dali absorver, né, essa história. Então, sei lá, eu penso muito isso, assim, se você não tem grana, olha pra quem tem, vê o que ele tá fazendo, peraí, deixa eu colar nessa, deixa eu ver o que, que daqui eu posso tirar pra mim, né? Caraca, então se você tá ouvindo esse programa hoje, cara, que dica, meu Deus. Porque, sei lá, eu sou muito do tipo assim, eu tenho uma amiga, ela chama Sueli Temporal, olha o nome dela. Ela é... Olha, então, né? A gente tem um integrante que se chama Sol. Tem o Sol, tem a Sueli Temporal. Olha que coisa bonita. Acho que dá pra te juntar, Sol. Dá pra fazer um... Alô, Sueli Temporal, nós queremos você aqui. Maravilhosa, da Bahia, agência de texto. A agência dela tá fazendo 20 anos esse ano. E eu nunca me esqueço quando ela contou no evento. Inclusive, se você quiser um encontro do Sol com a Temporal, por favor, cara, manda um e-mail pra podcast@homemgrover.com.br. Hashtag Sol Temporal. Hashtag Sol Temporal, por favor. Isso. E aqui a gente mensura tudo, tá? Tá tudo. Ah, aqui é tudo mensurado, aqui tudo traqueado. Tudo mensurado, tá? Essa hashtag já praticamente já tá. Já tá até rindo aqui que ele tá pensando: caraca, amanhã eu vou ter que colocar isso ou no NetVis ou alguma outra plataforma pra eu poder mensurar. Vou mensurar isso aí, né? E eu não esqueço que ela falou num evento na Unijorge, no Blogando, que eu faço a curadoria desse evento e tal, claro, convidei ela pra estar no evento, ela é super despachada, entende pra caramba e tal, e ela falou assim, que o pessoal, ela é de Salvador, né, a agência é de Salvador, ela fala assim, que o pessoal, o cliente, chega pra ela e fala assim, oi, tudo bom? Eu tenho aqui 5 mil reais, mas eu fui lá pra São Paulo pra ver uma agência pra me ajudar, né, no marketing digital, e eles falaram assim, quê? Você tem só 5 mil reais? Só me dá aqui, cala a boca, vai embora. O que eu vou fazer com 5 mil reais? Porque, né, gente, ela fala, é São Paulo, um jantar é 5 mil reais. E aí ela fala assim, aí o cara pega, chega aqui pra mim e fala, oi, tudo bom? Eu tenho 5 mil reais. E eu falo pra ele, aqui a gente passa o ano. Porque a gente vem da escassez, entende? Isso que eu tô falando isso porque eu gostei muito da moral da história. A moral da história é o seguinte, quando você trabalha na escassez, você é mais criativo, né? Você tenta se virar lá nos 30. Então é isso que eu tô falando. Num cenário de escassez, a gente olha para aquele que ainda tem dinheiro, para aquele que é rico, entendeu? Que ele deve estar fazendo alguma coisa que foi pensada, né? Eu dei aula outro dia para um menino que trabalha na Mastercard. E aí a gente tava conversando e tal, não sei o quê. Eu brinquei uma hora na sala. Eu falei, fala uma coisa para mim. Quantas pessoas trabalham na Mastercard? No marketing. Aí ele falou 40. Eu falei, então, gente, olha a Mastercard. Meu Deus, que inveja. Olha a Mastercard, gente. Fica olhando lá. Mas não é olhar o comercial que passou na TV. É tentar fazer aquilo que eu faço na consultoria, que é pegar a marca e você vai destrinchando ela. Você vai do site, você vai nas mídias, você vai em tudo que é sobre ela. Você vai ali fazendo um inventário daquilo que eles têm. E você olha, abriram um Medium. Eu brinco, né? Sempre que eu já trabalhei para banco, eu falo assim, gente, pode acreditar em mim, banco não dá ponto sem nó. Banco nunca perde dinheiro. Então, assim, se eles entraram no Medium, meu filho, porque o Itaú tá no Medium, né? O Itaú, então, tem o Itaú Laranjinha, tem o Personalité, tem o Itaú Cultural, e aqui eu vou fazer o meu merchan, eu fiz o blog do Itaú Cultural. E eu trabalhei fazendo Personalité na Trip, e aí o último banco que eles têm é o Banco para América Latina. Eles usam mais a conta do Itaú Laranja, mas eles abriram os usuários, porque eles não são trouxas. Né, gente? Então, assim, se você vê um movimento desse, você vai. Sabe uma outra coisa maravilhosa, que eu acho que é uma dica muito legal que eu posso dar, assim, e que vem se provando muito verdadeiro ao longo dos anos? As pessoas, principalmente as marcas, né, no caso, elas têm muito receio, assim, ai, tem o Pinterest. Ah, mas pra que eu vou entrar no Pinterest? Não tem ninguém lá. Ah, não, eu vou pro Facebook. O mundo inteiro tá no Facebook. Pra que eu vou pro Pinterest? querido, a concorrência dentro do Facebook, ela é enorme. E se você for para um Pinterest da vida e fizer um bom trabalho, é possível que você se destaque lá. Você não precisa ficar esperando aquilo lotar para você botar fé e entrar. Eu vou fazer uma analogia. Quando meu pai escolhia uma loja para comprar, o que ele pensava? Quando ele recebia, assim, vem o pessoal vender as lojas, né? Então eles vêm assim, ó, vai ter um shopping novo em tal lugar e tem essas lojas aqui. Aí ele olhava, ele via, falava assim, ó, essa loja aqui pode ser legal, vamos tentar alugar essa loja, esse ponto aqui. E aí tinha gente que falava pra ele assim, por que você tá fazendo isso, cara? Faz só quando o shopping pegar, deixa esse shopping pegar, depois você vai lá e compra a loja. Mas, meu Deus, o preço que eu vou pagar é infinitamente superior do que se eu entrar agora no negócio. Então, às vezes, vale a pena você arriscar, pagar um preço menor, entrar naquele negócio e tentar fazer também o negócio virar, sabe? Então, não ficar esperando todo mundo estar no Pinterest para você estar. Não ficar esperando todo mundo, sei lá, na época do Snapchat, né? Ver a tua audiência, ver o perfil do teu público e falar, pô, mas eu vou fazer Snapchat, aí ninguém tá lá, ninguém quem? De um cara, sei lá, com 50 anos, dono de uma marca, é milionário, falou pra mim, ai, ninguém usa stories. Bom, seus amigos, né? Porque a minha galera, praticamente eu não vejo mais televisão. Tu quer mostrar teu produto pra quem, né? É pro teu consumidor ou pros teus amigos. Exatamente. Né? Eu sempre falo assim, a medida do mundo não é o teu umbigo. Quando você trabalha com comunicação. A medida do mundo é aquilo para quem você está falando, né? Então, eu vejo coisas que minha filha de 12 anos gosta, que é o do mundo dela. Eu posso achar, nossa, mas ninguém vai usar isso. Usa a comunidade, participa de coisas e tal. Eu não, mas eu não posso querer comparar o que uma pessoa com mais de 40 anos faz com uma criança de 12 anos, né? Então, acho que as pessoas faltam discernir um pouco o que é o gosto pessoal, o que é o que ela acha, e o que é o tipo de público e faixa etária que está consumindo alguma coisa. É interessante, eu lembro de uma fala tua mais de manhã do curso sobre o trabalho que tu tinha antes do monitoramento, que ter ferramentas, fazer trabalho na unha, com Excel, mapeando. Hoje faz o mesmo processo aqui com ferramentas. Eu queria que tu comentasse essa diferença de fazer um mapeamento completo da marca e dos seus possíveis influenciadores e o trabalho de indicação de amigos. Tipo assim, eu vou fazer uma campanha, vou pedir indicação dos colegas, indicação dos amigos, eu jogo na tele, versus esse trabalho de mapeamento mais complexo e com suporte de pesquisa. Eu sempre acho, tenho certeza, na verdade, que uma marca, ela tem muitos critérios para serem resolvidos quando ela vai para uma ação, né? Então, ela quer se reposicionar, ela quer vender mais, ela quer cadastro, ela tem uma procura, né? Ela quer alguma coisa. O que eu percebo é o seguinte, quando eu sentava, fazia aquele planejamento e eu ficava lá entrando no site da menina, clicando aqui, navegando e tal, parece que você tem um conhecimento muito mais profundo sobre o que você vai fazer, porque você consegue ter ali todos os filtros do cliente, né? O produto, quem ele quer alcançar, com quem a gente vai falar, da forma como vai falar. Eu acho que tá muito na tua cabeça esse viés. E quando você tá lá mesmo, você com seus dedinhos lá no digital, procurando, entrando no Google, entrando de um blog pro outro, entrando de um Insta pro outro, catando uma hashtag, fazendo suas pesquisas lá, você tá ali estimulando tua cabeça e tá te dando insights. E o que é internet, né? De um você vai pro outro, você enriquece muito aquilo. Eu tenho aluno que chega pra mim e fala assim, professora, que aplicativo você usa pra fazer planejamento? Nenhum. Pra fazer o planejamento? Nenhum. Porque assim, primeiro eu penso, pego um caderno, que eu gosto de papel, eu pego um doczinho em branco para escrever, mas a princípio eu não uso nada. Eu penso primeiro no que eu vou fazer. E eu acho que hoje, essa coisa de assim, me indica, me fala, é uma coisa muito confortável, onde você não está atendendo o seu cliente da maneira como ele espera, porque eu duvido que um cliente vai pagar alguém para ficar pedindo dica. Eu acho super válido a troca de informação, sim, entre os profissionais. Eu até brinquei um dia, falei assim, cara, a gente vai fazer uma lista da galera que dá nota, que entrega no dia, que não dá mancada, que não some, né? Porque realmente é difícil. Tipo uma lista positiva do Serasa, só que pro mercado. Exato, do Serasa. Eu apoiaria imensamente. Inclusive, se alguém quiser fazer isso e quiser fazer isso via Padrim, PicPay, alguma coisa, porra, faz, porque mas eu tô pagando. Mas tu imagina a treta, só que fazer com o pseudônimo, né, filho? Porque com o próprio nome não dá pra fazer, né? Imagina o inferno vai virar tua vida. Você faz lá e bota lá, fulana não dá nota, beltrana dá nota, mas some. Aí as pessoas podem botar xizinho assim. Quantas vezes aconteceu com você? Você vai botando tique. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Que é impressionante, gente. Como eu tô aí fazendo trabalho com influenciador digital, que nem tinha esse nome, na live. Já imagina se o nosso nome cai lá. É complicado. Então. Não, o nosso tudo bem, o nosso tudo bem, porque a gente tá se garantindo, a gente dá nota, a gente cumpre o prazo, a gente faz tudo. Né? Porque assim, uma lista de critérios objetivos, não é tipo assim, ah, eu gosto, eu não gosto. Não, critérios objetivos. Entrega na data. Dá nota. Não some. São três itens que pra mim já não serve. Seria o suficiente, né? Essa parte é muito importante. Eu consigo me comunicar com essa pessoa, porque as pessoas são da comunicação, mas você não consegue se comunicar com elas. Então, assim, se me alcançou esses critérios, tipo, a gente tem que realmente trocar informações, assim, do tipo, cara, fulano de tal é incrível. Eu sempre falo, faz com ele, que é muito bom, deu super resultado. Ou que nem outro dia uma menina me perguntou, mas fulana e Beltrano dão resultado? Falei, ó, vou ser bem honesta com você. Numa ação que eu fiz com eles, era uma ação que eu tinha muitos perfis, e pra mim, eles ali não estavam especificamente pra me trazer um retorno de visitas, mas eles estavam ali pra produzir conteúdo bonito, porque eles produzem conteúdo bonito. Então assim, quando eu faço meu mapa, eu falo, essa aqui é boa, porque essa faz vídeo lindo, maravilhosa, fica. Esse aqui não faz conteúdo nem bonito e some. Por que que eu vou contratar? Ah, esse aqui não faz muito bom conteúdo, é meio meia boca, mas tem um tráfego absurdo. O que ele posta, as pessoas clicam. Vocês percebem quantas variáveis tem? Não é tão fácil assim. Quando eu trabalhei lá na live edge, eu ia falar isso pra vocês, assim, eu criei um critério. Assim, tu criavas o teu próprio critério de corte pra contratação de influenciadores, sim. É isso? É, porque a gente tinha uma demanda e a gente era meio assim, terra de ninguém, né? Vamos começar a fazer aí da... Era tudo mato e nós vamos carpir esse mato, né? A gente nem chamava influenciador de influenciador, a gente chamava de beta. Porque tem o alfa, que seriam celebridades, e tem aquele cara que é o beta. Ele não é um alfa, ele não é um cara global, ele não é um cara da mídia de massa, mas esse cara aqui, ele consegue me trazer, sabe Deus por quê, alguma visita, algum interesse, né, e tudo mais. Ele não é o Cristiano Ronaldo, mas é o Marcelo que dá o passe pra ele. Exato, então assim, eu costumo criar os critérios, não, o critério louco que eu criei foi o critério que era o seguinte, como o C&A tem loja física, e tem eventos nas lojas, às vezes a gente precisava chamar as influenciadoras, né, as betas, que a gente chamava na época, para participarem de eventos, né, de estarem em lançamentos de coleção e tal, tal, tal. Aí eu criei um critério junto com o Samir Duarte, que aliás o Samir faz um outro podcast chamado Um Milkshake Chamado Wanda. Um Milkshake Chamado Wanda. Alô, pessoal do Milkshake Chamado Wanda, queremos realmente vocês aqui. Cara. Maravilhosos, Marina, Felipe e Samir. E eu e Samir, a gente ficava fazendo o nosso critério, que era assim, a gente tem coragem de levar ela no evento? Aí tá, aí beleza, ah, temos, critério número um foi atingido. Mas a gente tem um segundo ponto, a gente tem coragem de botar ela pra falar em nosso nome? Aí começava, melhor não. Não, vai dar merda. Não desempenha no offline. Por isso que eu falo, às vezes tem influenciadores, por exemplo, quando eu trabalhei com a Julia Petit, era maravilhoso. Porque ela é boa do online, ela é boa do offline, ela vai que vai, ela domina. Então, às vezes, hoje você encontra pessoas que são muito boas no online e quando vem pro offline, você fala, mas cadê aquela pessoa? Cadê aquilo? Não tem. E já aconteceu. Num evento que eu fui convidada e tinham várias meninas influenciadoras, era um evento de beleza e sabe, meninas novinhas, loucas por elas, querendo tirar foto e tal, e eu vi uma menina chegar pra blogueira e falar assim, ai, tira uma foto comigo, sabe qual foi a resposta da blogueira pra ela? Não, hoje eu não vou tirar porque eu tô feia. Cara, não tem condição, né? Se eu tô contratando, é que eu era convidada da... Exato! Eu era convidada do evento, eu não era contratante do evento, porque se eu sou contratante e vejo aquela cena acontecer, Eu juro por Deus, eu vou ter que respirar muito, porque eu capaz de chegar nela e falar, você vai tirar foto sim com ela. E criar um caso bem pior, sabe? Então, a gente fazia esse critério maluco que era, eu tenho coragem de convidar, eu tenho coragem de botar pra falar em meu nome, entendeu? E sabe quando eu aprendi isso, gente? É um critério que vem de uma coisa tão louca, eu vou contar, da TV Manchete. Você fala, nossa, mas como assim? Da TV Manchete, tu criou um passava critério... Passava Cavaleiro do Zodíaco, né? Né? Ah, tinha aquela menina... Sailor Moon? Não, a menina loira que fazia... A Debbie. Debbie! A Debbie era criança. Sou velho, tá, gente? A Debbie era criança, eu vi a Debbie criança. Mas a gente... Quando eu fui trabalhar na TV Manchete, eu fui trabalhar com o Salomão Schwartzman. O Salomão tinha um programa de entrevistas e tal. E como é que eu fui parar lá? Eu tinha um amigo que trabalhava lá na produção, ele contratou uma amiga dele lá pra trabalhar lá, e a menina, na primeira semana, falou, eu não vou ficar, não vou trabalhar com esse homem louco. Não vou trabalhar com esse louco. E ele também não queria mais que ela trabalhasse com ele, porque sabe Deus lá o que ela fez, que ele não gostou. E esse meu amigo me conhecia, porque já tinha trabalhado comigo, falou, vai lá fazer uma entrevista com ele. Fui eu. Cheguei, sentei na frente do Salomão Schwartzman, tipo, já era... Meu, o cara ganhou prêmios de jornalismo, caramba, era praticamente irmão dos donos da TV Manchete, ele mandava e desmandava em tudo lá. Eu sentei na frente dele, tadinha, menina, né, currículo de papelzinho na mão, 1996. Faz isso que a gente entrega a idade. Meu filho, mas é bom, porque quando a pessoa depois é nossa cara, ela fala assim, nossa, mas como que você tá bem? Aí eu sentei na frente dele com meu pobre currículo de papel, que não tinha nada escrito, né, tinha onde eu estudei, eu tinha trabalhado já na Band, e na Gazeta, que eu tinha sido estagiária, eram as duas únicas coisas que eu botei ali, né? Porque, claro, eu entendi aqui um currículo de comunicação, tinha que ter as coisas de comunicação que eu fiz. E aí, ele olhou pra minha cara e falou assim, peraí, Salomão, peraí. Pegou um bilhete, assim, um papel, assim, escreveu uma coisa assim, meio com aquelas letras meio de velho, sabe? Me deu. Você liga agora aqui, pra esse número aqui, ó. Isso aqui é o presidente da Pirelli. Fala pra ele, eu quero ver como você fala em meu nome. Eu, agora? É pra falar agora? É pra ligar agora! Você parou o menino de homens na hora, né? É, aí ele catou o telefone, deu na minha frente, eu liguei. Era a secretária, óbvio, que atendeu. Eu falei pra ela que eu tava ligando em nome de Salomão Schwartzman, da TV Manchete, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E fiz tudo o que ele tinha mandado, né? Ele falou assim, ó, você vai convidar, você vai dar uma opção pra ela e tal, tal, tal, tal, tal. Fiz tudo o que ele mandou lá no telefone. Quando eu terminei a ligação, ele virou pra mim e falou assim, gostei, vai trabalhar comigo, gostei do jeito que você falou em meu nome. Porque ele falou isso pra mim naquela hora, naquele dia, nunca mais esqueci. O mais importante na vida é como as pessoas falam de você e como as pessoas que trabalham com você falam em seu nome. Então, hoje em dia, eu sou agenciada da Tambor, que é uma agência diferente, ela tipo não é uma agência de modelo e também não é uma agência só de palestrante, né? Ela não vende a minha palestra, na verdade ela vende o meu trabalho e dentro do meu trabalho tem palestra, consultoria, um monte de coisa. E quando eu encontrei com eles a primeira vez, da reunião que eu fiz pra conhecer, né, e tal, eu saí de lá muito assim pensando, igual o Salomão, sabe? Cara, eu quero que essas pessoas falem de mim em meu nome. Eu vou ficar assim, extremamente honrada de que elas podem me vender. Então, isso foi uma lição que eu levei pro resto da vida. Isso tem tudo a ver com o trabalho de influenciador. Na verdade, acho que resume. Exatamente o que é o trabalho de influenciador. Porque você dá uma... Você faz ele ser o porta-voz da sua marca. Porque senão a gente vai de novo cair naquele buraco que é o pior da propaganda. Que é o garoto propaganda que não usa o negócio e que... Cara, Vitor e Léo beijando Nielle Gold num comercial de 3 anos atrás aí do Big Brother. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Meus caras não têm nem cabelo pra usar o treco shampoo. Então, é o pior da propaganda. E acho engraçado, porque depois de tantos anos, a gente tem tanta oportunidade, tanta liberdade. E aí os mesmos erros que nem é os mesmos erros, é o pior da propaganda mesmo, né? Pega aquilo que tem de pior e fala, vamos trazer esse que é de pior pro digital. Vamos ver o que, que vai acontecer, se vai explodir. Não é? Liliane, tu trouxeste pra gente uma fala que eu achei muito importante, que falava sobre... Eu até não consigo lembrar agora, que era sobre conversações são tendências, não é isso? É, as conversas são as novas plataformas, né? É, isso mesmo, as conversas são as novas plataformas. Cara, quando eu olho e essa fala, eu realmente vejo o trabalho de um micro-influenciador, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho um buraco muito fundo nessa mensuração do que é um micro-influenciador para eu ter conversações, sabe? É, porque eu vejo que realmente hoje é necessário você ter um número maior de conversações para poder colocar a minha marca pautando, aliás, pautar a minha marca dentro dessas conversas. Mas eu não consigo hoje mensurar o que é um micro-influenciador. Eu vejo muita disparidade entre essas definições. E ao mesmo tempo, em todas as definições que eu já vi de micro-influenciador, para mim ela não contempla o que é micro. Sabe, eu vi assim, outro dia, micro-influenciadores até 100 mil seguidores. Amor, isso não é micro. Não é, pra mim não é micro, sabe, também. Eu falo com total tranquilidade. Eu já olhei pra cara de um cara aí que trabalha e fala, ai, mas o micro-influenciador tem que ter 100 mil porque tem que ter volume. Ele não é micro-influenciador, meu bem. Ele não é. Os gráficos que eu mostrei no workshop de hoje são gráficos que te provam. Quanto maior o número de seguidores, menor proporcionalmente o engajamento que você tem de fato, né? Então, pra mim, o micro-influenciador é um cara que... Cara, eu acho que é melhor explicar com exemplo, sabe? Às vezes você tá com uma marca... Eu fiz uma consultoria pra uma marca que ela vende comida natural pra cachorros e gatos. Presta atenção, comida natural pra cachorros e gatos. Como é que é a embalagem dessa comida? Em lata. Lata, pra gente no Brasil, é aquela impressão de conservante, enlatado, não é bom, né? Uma coisa ruim. Na verdade, eu aprendi durante esse processo de consultoria, porque a gente aprende muita coisa, né? De várias coisas, que a lata hoje em dia ela é feita de um outro material, ela é uma embalagem a vácuo, uma série de coisas. Como é que eu vou fazer um trabalho com influenciadores digitais para desmistificar a lata? Eu vou chamar quem tem cachorro? Ai, que fofa, ela tem cachorro. Tem 100 mil seguidores. Não. Ai, esse aqui tem gato. Tem 90 mil seguidores. Esse cara vai ganhar uma comidinha e vai dizer que a comidinha é ótima, mesmo vindo em lata. Não. É melhor eu pegar um veterinário ou um cara que é nutrólogo de animais, porque existe. É só você procurar que existe tudo. E você, na conversa desse cara micro, que ele tem autoridade, esse cara tem autoridade, e ele pode fazer um conteúdo dizendo sobre a lata, fazendo um conteúdo... Ele não precisa ter milhares de seguidores, porque pra mim o mais interessante aqui na estratégia que eu pensei é esse cara produz um conteúdo fundamentado. Ele vai dizer tudo aquilo que ele tem autoridade pra dizer. Depois eu dissemino com as meninas que tem cachorrinho. Depois eu dissemino com quem tem gatinho. Mas eu vou primeiro lá atrás num cara que tem poucos seguidores, que é um veterinário especializado em alimentação, porque tem, gente, as coisas que a gente acha, assim, é do hábito da velha. E aí, a partir disso, ele gerando esse conteúdo, ele tendo essa autoridade pra falar, eu vou e distribuo com quem talvez tenha um bichinho e tenha mais seguidores e tal. Pra mim, micro-influenciador é um cara que se eu tiver que jogar um número, se eu tiver que falar pra você assim um número que eu acho que é micro-influenciador, esse cara, pra mim, não pode ter mais de 20 mil seguidores. Não dá, porque ele não é mais micro. Você passa, é assim, aquela coisa, né? Aquela progressão, tipo, faltei nas aulas de matemática, né? Tudo de humanas, geométrica. A coisa começa a aumentar num grau, num grau, num grau, num grau, que aí ele sai do teu escopo. Aí ele vira outra coisa, né? E tem que entender sempre que a pessoa tá em crescimento, né? Se ela tá fazendo alguma coisa, ela tá sempre em crescimento. Então, eu discordo que micro-influenciador tem 100 mil seguidores. Isso pra mim não é micro, isso aí é mentalidade antiga. De mídia, de comprar número de impressão, de comprar número, de comprar uma coisa de volume, sabe? Eu me conformo com isso, porque não é o lugar para se comprar esse tipo de coisa. É como se a gente tivesse aquele jogo de criança que tem aquela madeira e que você tem um triângulo, um quadrado e um losango. Aí você pega o triângulo e você quer encaixar no quadrado. Não vai entrar. São peças de madeira? São do mesmo kit? São. Mas ela não cabe ali dentro. E tem gente que fica meio dando um pouco de saco. Agora assim, como é que eu consigo medir isso? Porque na minha percepção, a partir do momento que eu vou para aquilo onde é menor a abrangência da exposição daquele conteúdo, eu também vou para um número maior de players. E aí, como é que eu consigo medir isso? Então, eu vou falar um pouco assim, da plataforma que eu tenho usado hoje para fazer esse tipo de medição, vamos dizer assim. Na Spark, a gente tem uma ferramenta que é a análise preditiva, né? Que é aquilo que, como que isso vai se comportar. Então, eu tenho como tentar visualizar antes da campanha ir pro ar, o que que ela pode me gerar. E aí eu já posso tentar corrigir algumas coisas, né? E depois disso, a própria ferramenta vai mensurar essas coisas para você. E vai te trazer um relatório que depois você bate os dois e conforme você vai batendo, né? Não é uma coisa perfeita, não é simétrico perfeito, mas te faz cometer menos erros, porque eu sempre tive uma coisa que era assim, não, mas imagina, robô, mas pra que botar inteligência artificial pra isso, imagina e tal. E na verdade você descobre que se você calibrar bem essa inteligência artificial, ela vai te ajudar muito, ela vai conseguir fazer raciocínios e pensamentos que você humanamente não vai conseguir, né? Eu vi uma marca... Leva inteligência pra uma escala que você não vai ter hoje. Eu vi uma marca na França, que ela fez uma experiência, ela tem duas agências e numa agência ela mandou automatizar um negócio, análise preditiva mesmo, o que que vai dar, como vai dar, vamos analisar antes e depois a gente faz. E a outra agência, eles não pediram isso, deixaram os caras fazendo lá, normal, freestyle. Qual foi o resultado? A agência que fez a análise preditiva, ela teve 70% de mais sucesso do que a outra. Aí nessa hora você fala assim, opa, peraí, né? Ferramenta com pessoa é a maravilha. Quando eu escolhi a Spark para fazer a parceria comigo dos workshops, foi porque eu vi neles uma coisa que eu não estava vendo em outras plataformas. Porque é muito fácil, né, você pegar e falar assim, oi marca, tudo bem? Aqui tá interface, aqui tá influenciador. Você vem aqui, você pega o influenciador e você negocia com ele, você se vira com ele. O cara não sabe nem fazer o approach, o cara não sabe passar o briefing, o cara não entende a dinâmica ali dessa mediação. Né? E eu percebi que eles fazem isso com um pouco mais de critério, eles não soltam o cliente sozinho, do tipo assim, entra aqui, pega o que você quiser. Não, calma, vem cá, vamos tentar fazer um estudo pra você, isso aqui não tá muito legal, vamos melhorar, vem o primeiro resultado, vamos... Sabe assim aquela coisa que são fatores críticos de sucesso? Você marca, se na primeira semana dessa ação não acontecer isso, eu tenho que fazer aquilo. E se acontecer, sabe assim, a minha filha, ela é muito maravilhosa, porque ela adora exatas, e ela me ajuda muito a pensar. Então ela fala assim, mamãe, você tem que botar assim, uma lista, prós e contras, e se for isso, o que vai ser? E se for aquilo, o que, que seria? Então assim, é um pensamento analítico que eu acho que falta, de modo geral, na galera que faz esse trabalho, que é muito no freestyle, no vamos lá, vamos fazer, no feeling, que tem que ter também. Que tem que ter também, porque às vezes eu olho, do mesmo jeito que eu falei assim, nossa, quando eu olhei, sabe? Eu vou falar de um youtuber aqui que eu amo demais, que é o Gabriel Estrela, do Projeto Boa Sorte. Quando eu olhei o conteúdo do Gabriel, eu fiquei assim, tipo, umas 2 horas assistindo. E falei, é muito bom. Como que as pessoas ainda não mostraram isso? Isso é o feeling? Isso é eu dentro de uma história lá, olhar para o resultado que me trouxe, mas olhar para ele e falar, gente, é muito bom, esse conteúdo é ótimo, vamos trazer para cá. Que é uma mistura de tentar entender e ver valor naquilo que está sendo feito, né? Eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu respondo. Bom, eu tenho uma última pergunta, que eu acho que para mim ela é a coroação dessa tua vinda para cá, para Belém, é porque a gente tem hoje um mercado de influenciador, um mercado de influenciador norte, ele é latente, ele é existente, mas eu acho que a gente hoje não conversa com marcas de fora. Aliás, a gente conversa, existem influenciadores que conversam com marcas de fora, mas eu não acho acessível a gente penetrar influenciadores de outras localidades penetrarem para falar com marcas que não são daqui e são globais ou são maiores, etc. Como é que funciona hoje? Qual é o caminho que a gente pode seguir para eu, por exemplo, porque se eu mando hoje um projeto de conteúdo, por exemplo, para a Coca-Cola, a Coca-Cola vai bater na porta da minha cara. Não porque ela quer, mas porque ela tem que ter um filtro. Né? Mas aí, como é que eu faço hoje para poder chegar nesse cara, entendeu? Eu sei que existem agenciadores, eu sei que existem empresas para fazer isso, existem agências especializadas para isso, mas como é que eu entro? Porque eu vejo que um dos grandes problemas hoje de um influenciador, seja de micro, macro, médio ou qualquer porte dele, é venda. E como é que eu bato na porta desses caras para vender a minha imagem e dizer, cara, eu sirvo para a tua marca? Na verdade, eu, nas minhas viagens aí, eu vou percebendo o seguinte, que o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil acha o Brasil é a novela, acha que é o Rio, acha que é São Paulo, acha que são só algumas capitais. E aí, principalmente na região norte, agora especificamente, eu vou falar, é praticamente assim. Ai, a gente já botou Salvador, Brasília, Floripa e Porto Alegre, tá bom, né? Parece que não enxerga realmente que existe uma região, existe gente fazendo conteúdo aqui, né? Eu conheci influenciadoras de Manaus, eu conheci a Rosto de Neve, fofa, muito bonitinha. Eu sigo ela no Instagram. Ih, ela é muito louca, muito fofa. Daqui de Belém eu conheci a Estefânia Costa, que é a Esté Costa, que eu, aliás, eu conheci ela no Sul, porque ela tava fazendo uma coisa de Petit Joli, mas você veja bem porque ela tava lá, porque ela participou do concurso no ano anterior, ela se jogou no concurso, ela foi bem no concurso e ela conquistou o espaço dela lá, né? Mas, assim, de livre e espontânea vontade, eu vejo muito nas agências, assim, que as pessoas pensam São Paulo e Rio e é mais fácil, e às vezes é mais fácil por causa da verba, e às vezes é mais fácil porque... tapadeira de olho, sabe? Não olha pro lado, não vê o que tá acontecendo do outro lado. Mas o que que eu penso? Assim, o bom da internet, o maravilhoso da internet, são as não fronteiras. A coisa que flui de todos os lugares, aquela comunicação totalmente disruptiva, que as pessoas, né, falam tanto hoje em dia essa palavra. Então eu acredito muito assim, se alguém aqui tá fazendo um conteúdo, esse conteúdo é um conteúdo legal, bom, tem frequência, tem periodicidade, tem criatividade, tem diferencial. Eu penso assim, se você já faz esse conteúdo, agora vai para um lado de tentar sistematizar a tua busca por marcas. Porque eu acho que também é assim, pode tentar começar aqui no regional, se consolidar aqui. Então, pegar um supermercado daqui, uma loja de roupa, um shopping, alguma coisa assim. Porque você já vai começar a criar um movimento. Quando você começa a criar esse movimento, você começa a gerar um pouco de case. Você começa a ter resultado, poder falar, olha, eu fiz isso aqui pra esse shopping, foi assim, assim, assim. Eu acho que o primeiro movimento seria isso, mas de uma forma sistemática, não é assim. Quando é que você mandou uma proposta? Ah, faz muito tempo, aí faz um... Não. É pensar... todo dia, ou pelo menos com uma meta semanal, eu vou fazer 3 contatos por semana e eu vou, cara, eu vou me jogar mesmo, eu quero aceitar de repente metade de permuta, metade eu vou ganhar. Eu acho que primeiro eu preciso começar a gerar uma massa crítica no seu lugar, porque eu acho que a própria internet, ela se encarrega de uma certa forma de levar algumas pessoas. Eu lembro muito quando começou lá atrás, acho que 2009, a bombar o blog da Garotas Estúpidas, né, 2008. Ela é de Recife, né? Mas por que que ela acabou bombando? Porque naquela época, os pioneiros, pioneirismo sempre é uma vantagem competitiva. A primeira padaria, né, a primeira escola, a primeira alguma coisa. Então ela foi uma das primeiras e ela conseguiu se destacar muito. E hoje ela tá em pé de igualdade com meninas que são de capitais e do mundo, inclusive, né? Porque ela tá sempre fazendo coisas internacionais e tal. Sempre vejo ela engajada nesses eventos e grandes marcas e tudo, né? Eu acho que é possível, sim. Eu tenho muita esperança de que é possível. Mas é um caminho que não é só também você fazer essa busca, fazer case, montar uma puta media kit e tal. Mas é também que as pessoas do lado das marcas e das agências parem de não conhecer o Brasil. Parem de achar que Brasil é aquilo, que tem internet pra todo mundo. Que... não é isso, gente. O Brasil é outra coisa, tem cidades maravilhosas, enormes, capitais, cheias de riqueza, cheias de mercados consumidores. Mas aí é um problema do publicitário. Aí é um problema da galera que está trabalhando numa agência, que tem que passar a ter uma visão melhor do lugar onde mora, onde vive, para quem vende. Então, a minha grande briga sempre em agência foi o seguinte: gente do céu, vocês não vão no mercado? Gente do céu, vocês não pegam o metrô? Como assim vocês não estão vendo a vida lá fora? Você está vivendo no seu mundinho, né? Então, assim, eu brinco, falo assim, que Pinheiros, eu moro ali perto, em São Paulo. Pinheiros é um troço que eu falo assim, é uma anomalia, né? Pinheiros, Vila Madalena. Aquilo não é São Paulo também. Aquilo é um lugar onde pessoas que têm o mesmo estilo de vida, que gostam de andar a pé, que gostam de coisas orgânicas, e que, óbvio, é um privilégio você poder pagar por isso, você poder viver nesse lugar e tal. E que não, e que acha que aquilo é o Brasil. Eles acham que aquilo é o Brasil. Eles, às vezes, não conhecem a Zona Leste de São Paulo. O cara nunca pegou um metrô para a Zona Leste. O cara nunca foi na Zona Norte. O cara nunca foi no Capão Redondo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa da formação do caráter, da humanidade, do sei lá o que eu posso dizer. É você conhecer mesmo o mundo que você vive, as pessoas que estão ao redor do mundo. As pessoas vivem muito ensimesmadas, né? Então o cara de agência é muito São Paulo, muito Rio, muito Austin, muito Estados Unidos, muito vou para Paris, muito... E o cara não conhece o Brasil, só que ele trabalha para marcas que vendem no Brasil, entendeu? Então é uma desconexão que não é só um fazer a sua parte, todos precisam fazer. O meu pai falava uma coisa muito legal para mim, ele falava assim, a vida é uma reação química. Uma reação química não acontece com um único... com um único componente, ela precisa ter dois componentes. Dependendo dos componentes, das quantidades que você coloca ali, acontece uma coisa ou acontece outra. Então, por mais que eu possa dizer para vocês, vai atrás, busca, se consolida na região e tal, se do outro lado não tiver gente olhando para cá, tentando se aprimorar, tentando ver que existe um mercado consumidor gigantesco e um potencial gigantesco, é igual naquele gráfico que eu mostro, quando eu mostro na minha palestra o gráfico dos países, em que eu falo que o Japão se conecta menos na internet do que o Brasil e a Nigéria, tem gente que olha e duvida, só que aquilo é uma pesquisa internacional da Kearney, aquilo lá não fui eu que escrevi. E aí as pessoas olham, oh, são sofismas, falsas verdades. Então existem várias falsas verdades e isso é uma delas. Vocês gostaram? Gostamos. De fazer podcast comigo? Sim. É, na verdade, assim como aconteceu com a última gravação, né? É, chegou uma hora que todos nós ficamos extasiados ouvindo o convidado, porque é ao mesmo tempo que a gente ama produzir isso, a gente também ama estudar e a gente ama aprender. Então a gente fica naquela hora onde eu deixo de ser o produtor de podcast. A gente fica curtindo, né? Participante. Que bom. Virando aluno também. Muito bom, né? Mas assim, Liliane, muito obrigado pela tua participação. Nós amamos ter vindo aqui. Quando começou essa série de eventos de profissionais e empresas vindo de fora para Belém pro mês de abril, a primeira pessoa que eu disse, cara, nós vamos entrevistar a Liliane. Eu já acompanhava o teu trabalho há muito tempo e eu disse, cara, eu preciso achar uma forma de entrar em contato com a Liliane. E aí, pô, nesse sentido, eu quero agradecer Armindo Ferreira, muito obrigado por ter passado o contato dela, tá? Ele foi a ponte pra gente poder chegar com você. E, cara, eu quero te agradecer por ter vindo aqui e queria te pedir que tu pudesse deixar as tuas redes sociais, como a gente pode te encontrar. Beleza. Né? E tá convidada pra vir outras vezes no podcast. Me encontra em vários lugares, em tudo meu é Liliane Ferrari. Então me encontra no Twitter, me encontra no Facebook, eu tenho uma fanpage que chama Fanpage da Lili, facebook.com/fanpage da Lili, e tudo é @Instagram, que louca, é @LilianeFerrari, pode me mandar, eu vou respondendo, assim, eu vou tentando, mas eu respondo quase 100%, gente, na fanpage que eu resolvi desencanar outro dia, porque... não tava mais dando conta, gente, tô precisando de contratar alguém pra responder pra mim, por quê? Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sei delegar esse tipo de coisa. Eu não tenho essa capacidade. Só pra réplica, que vai ser o aplicativo que vai conseguir me conhecer tão bem que ele vai conseguir reagir como eu reagiria. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais uma edição do podcast do Homem Groover. Galera, se você está curtindo as nossas entrevistas, se você está curtindo nossos programas, manda um e-mail para a gente, para podcast@homengroover.com.br. Groover se escreve G-R-O-O-V-E-R. DER, tá? A culpa é minha, manda lá no e-mail pra gente. Arthur Araújo, deixa tuas redes sociais aí pra gente poder te encontrar depois. Vocês podem me encontrar em arthuraújo.com e lá tem todos os meus contatos. Vocês podem me encontrar no penseplay.com e a gente te espera no próximo programa. Tchau. Tchau.